se você tá no baile com as suas amigas, curtindo o momento, tá cheia de manha, cheia de manha, cheia de manha. Não se acanhe, cheia de manha. Encosta em mim, piranha, e sarra em mim, piranha. Encosta em mim, piranha, e sarra em mim, piranha. Metendo igual um bicho, sabia que ia dar nisso, sabia que ia dar nisso.